Na minha angústia eu clamei, o Senhor ouviu meu clamor. Livra, Senhor, minha alma dos lábios que trazem dor. Corações enganosos, flechas que ferem a paz, mas em Ti meu refúgio, confio, Senhor, em Tuas mãos. Ó Senhor, meu libertador, Tua voz é meu consolo. Em meio à guerra eu sou paz, em Ti, Senhor, eu descanso. Ó Senhor, meu libertador, Tua luz é meu caminho. Em Ti meu coração se faz uma canção de esperança. Peregrino sou entre os que detestam a paz e o amor, mas eu busco Tua face, encontro o Teu calor. Na luta és meu abrigo, Teu amor me faz viver. Em meio às trevas eu canto, Teu nome vou exaltar. Ó Senhor, meu libertador, Tua voz é meu consolo. Em meio à guerra eu sou paz, em Ti, Senhor, eu descanso. Ó Senhor, meu libertador, Tua luz é meu caminho. Em Ti meu coração se faz uma canção de esperança. Em cada passo eu confio, Teus braços me sustentam. Na jornada eu não temo, Teu amor é minha força. Em Ti, Senhor, sou livre, a verdade é meu abrigo. E em meio ao caos eu canto, Teu nome meu refúgio. Ó Senhor, meu libertador, Tua voz é meu consolo. Em meio à guerra eu sou paz, em Ti, Senhor, eu descanso. Ó Senhor, meu libertador, Tua luz é meu caminho. Em Ti meu coração se faz uma canção de esperança. Hortos e guitos bebendo.